Galos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Amigos, estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado pela Rádio Fiscar para a educação básica, né? Nesse espaço nós temos aqui professores, alunos, pessoas da comunidade, enfim, todos aqueles interessados em educação que queiram aqui dar a sua opinião, né? Os alunos têm aqui a sua oportunidade de mostrar os seus dotes, sejam eles intelectuais ou artísticos. Os professores podem mostrar os seus projetos pedagógicos. E como no último programa, né, que a gente teve a oportunidade de trazer uns aluninhos aqui, conversamos sobre matriz energética, enfim, é um espaço dedicado. E pessoas da comunidade, porque a gente acredita muito que a educação também não se dá só entre as quatro paredes de uma sala de aula. Né? Os alunos aprendem muito com as pessoas, né, com a experiência de vida das pessoas. E hoje nós trouxemos dois grandes amigos aqui, que é o Laudomiro Godoy, né, que é um cabeleireiro já conhecido na cidade, não só na Vila Prata, mas na cidade, que é o nosso querido Lau. E o Midinho, eu digo Midinho porque ele é um amigo também de longa data, desde a juventude, que é empresário, advogado, né, e contador. Está há muito tempo já na praça aí, né? E nós vamos bater um papo aqui meio que informal, falando, dando um enfoque mais na Vila Prata, porque a Vila Prata é um dá assunto para vários programas. Então, Antônio, só para iniciar, né? Como você já me apresentou, o Midinho, que nós somos amigos de tantos anos, mas, na verdade, eu, com o passar do tempo, o tempo ele é o senhor da história, né? Com o passar do tempo, eu acabei sendo conhecido como Midinho somente entre os amigos mesmo. Mas é Midinho Machado, vamos deixar. E aí depois, o que aconteceu com o passar do tempo? Por causa do trabalho, a gente, quando você está focado no trabalho, você está tendo relação com pessoas, aí você acaba se tornando outra pessoa, muda a personalidade até, né? Foi o que aconteceu, então. Agora, o Midinho, eu lembro quando eu passo na rua que alguém falou: ô, Midinho, tudo bem? Eu falo: tenho certeza que eu conheço você. Porque quem me conhece por Midinho, só quando era futebol, né, na escola, no começo da vida. Então, era tudo isso que eu, só para adiantar para você e para as pessoas que vão nos ouvir. Né? É, Midinho Machado. E nós estamos aqui também com o professor Clésio, né, que desenvolve aqui comigo. Eu sou o professor Toninho, né? A gente desenvolve esse projeto já há alguns anos. Só aqui pela Rádio Fiscal nós já estamos no quinto ano, né, Clésio? Indo para o sexto, né, Toninho? Indo para o sexto ano já. É um prazer enorme. A gente sempre gosta, reitera, né, os agradecimentos pela rádio por esse espaço. E também ali o nosso querido amigo Eduardo Martins, que faz os trabalhos técnicos. Dois anos já com a gente, Edu? Dois anos, né? Caramba, hein, Du? Então, muita gente boa esse Du, viu? Meu Du, esse cara aí é quebra um galhão pra gente. É sempre bom, né? É. Então, os quebra-galhos. E você, Lau, tudo bem? Tudo bem, Antônio. Por aqui, vamos mais uma vez aqui fazendo uns relatos da história da vila, né? E sim, da cidade. A Vila Prado, Antônia Vila Prado, ela tem uma característica que é nossa, que você fez parte dessa história, o Lau faz parte, você também é da Vila Prado, faz parte, mas o lado passado é assim. Hoje mesmo aconteceu um fato, agora à tarde, quando eu saí para caminhar, tá agora no final do dia, no começo da noite, estou passando na rua, na Salum, na avenida. Encontrei um amigo da época, que é mais velho que eu, é lógico, mas é da época nossa, amigo do Lau, o Dinho. Sim. Jogava futebol no time do Fluminense. Aí ele fez aquela colocação... João Sidney Cardinal. Nós já trouxemos aqui uma vez. Então, ele se dirigiu a mim e falou assim, ô, Bidinho, eu falei, então já sei que alguém que me conhece. Eu tava... Ele falou, não se esqueça domingo, hein? 9:30, chuteira e meia na mão, hein? Quer dizer, aquele tradicional do passado, aqueles campos de terra que tinha, né? Nossa. Na região era o futebol que enchia de pessoas em volta do campo. Você chegou a assistir jogos, né? Nossa. Aquela coisa maravilhosa que a arena de hoje, ela nada mais é do que a arena que nós participamos jogando futebol quando era criança e quando era jovem, que eram os campos abertos. Não é verdade? Porque hoje, se o torcedor fica próximo ao campo, quase que na lateral do risco das laterais do campo, nada mais é do que a arena de hoje, o que acontecia com a gente no passado. É. Ninguém invadia campo, não tinha... Umas briguinhas tinha que ter, não é verdade? Claro. Aquelas briguinhas que entusiasmavam o espetáculo. Claro. Mas nada de agressão. Mas sempre tinha os deixa disso já... É. O Lau tem muita história do futebol. E onde eram os principais campos ali na Vila Prado? Então, os principais campos, e que o Lau conhece muito bem também, e tem até muito mais autoridade para falar sobre isso, mas era o Atlético, né? Na rua. Atlético. Na avenida antes, Teixeira de Barros. Pedro Jesus, antes de chegar no último quarteirão de Jesus. Começa 11 a 12, era o campo. Isso. No final da Salum tinha o Guanabara, lembra? Guanabara, final do Salum. E o campo do Luizão, que é hoje, que naquela época chamava-se o campo do municipal, né? Falava municipal, campo municipal. Porque o que une a uma comunidade, a verdade, nós temos que... O que une a comunidade, o que forma e que fortalece a amizade entre os jovens e que leva todo mundo, as pessoas... Na nossa época era assim, eu acredito que tem que ser assim, agora também, é o esporte. A educação está junto, né? O esporte faz parte. É o esporte, fundamentalmente. Claro. O esporte, porque... E o futebol, que é o esporte preferido dos nós brasileiros. Da população. Nos leva a conhecer, a fazer amizade. E ali, aquela convivência e estar se movimentando, praticando esporte, esquece de outras coisas que hoje, infelizmente, não temos lugares, campos que possam oferecer às nossas crianças, aos nossos jovens, a oportunidade de se entrelaçar e conviverem. Não existe mais, né? Não existe. Na época que eu era criança, que eu morava ali entre a 1 e a 2, a gente tinha um campo onde passa a antiga Avenida das Torres ali. Ali era um campo de futebol onde a gente jogava bola todos os dias ali. Esse já é mais recente. É, da década de 80. É, porque eu tô falando, nós já falamos desses, esses de outros eram dos tempos mais antigos, 50, 60. Nós tivemos um grande... Você deve ter jogado futebol também. Joguei todo dia. De todo mundo. E você jogou, Tony, em futebol também? Todo mundo. Não precisava ser craque, mas precisava jogar futebol. Era uma forma de conviver. A comunidade vive nesse, né? O senhor acha que por ter acabado, basicamente não se vê mais hoje esses campos, esses campinhos, esses campos. Por ter acabado isso aí, o Brasil está com essa deficiência de... na arte do futebol, porque hoje em dia os caras são tudo pré-fabricados. Antigamente não, a molecada saía direto desses campos, desses campinhos de terra, essas coisas. O cara, o olheiro ia lá, opa, pensa, esse moleque é bom, esse outro é bom, e levava. Mas hoje em dia... futebol, arte, né? É. Um negócio como é hoje. Hoje não, hoje virou um... Esses campos eram as escolas dos futebolistas que se criavam, né? Escola de graça, né? Que hoje se paga aí para aprender a jogar bola. Criança não, já saí aprendendo. O Fluminense foi criação sua? Não. Não? O Fluminense é bem mais antigo. O Fluminense é de 41. 41? É. E ele sobreviveu até quando? Ele sobreviveu disputando campeonatos amadores e vazianos. Eu acho que até nos anos quase 88, 85, que ficou terminou na mão do Erondino Rios. Ah, tá. Que daí ele passou a disputar campeonatos. Campeonatos. Dos veteranos, né? Uhum. Que teve uma época que tinha bastante. Master, né? Os Master, campeonatos isso, assim, Master. Dos mais. Ele dos também mais já não teve mais condições de tocar e tal. Que ficou muito tempo no meu salão, né? Era sede, era tudo ali, as reuniões ali, tudo ali. Depois não tive mais. É, São Carlos já teve um time na primeira agora, divisão, só, né? Só para não deixar de dar pelo menos uma pincelada de resposta àquela indagação que você me fez aí agora, né, no transcorrer aí, se o futebol mudou hoje devido à falta de campos, né, esse campo aberto, essas coisas. O futebol aquele futebol arte daquela época, no meu entender, eu posso ser uma opinião só minha, né? Ele tem uma diferença com o futebol de hoje, porque hoje o futebol hoje realmente é profissionalizado. O garoto começa em escolas, no qual ele é ensinado, desde o início ele é preparado para não ser um futebolista, é para ser um profissional. Então muita coisa ele esquece, não tem mais aquela molecagem, aquelas coisas. Não tem o Neymar, não é toda hora que aparece, não. O Neymar é um moleque do futebol, por isso que o futebol dele é bonito, não é verdade? Mas vamos voltar nos nossos assuntos aí. Mas o Midinho, acho que o nosso programa funciona assim, a gente faz um intervalozinho musical, né? E a gente tem quatro blocos. Agora nós vamos ouvir uma música e daqui a pouco a gente volta. pessoal, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista, hoje com dois grandes amigos aqui, né, que é o Laudomiro Godoy, o Lau, né, nosso querido amigo Lau, cabeleireiro da Vila Prado, e o Emílio Machado, para nós o Midim, né, que é empresário, advogado e contador. E contador de história. É, contador de história também. E o Lau dizia aqui, no intervalo, sobre um grande incentivador do esporte na Vila Prado, né? João Ratti. Família Ratti, pai do desse que foi sempre vereador aí, Rubens Ratti. Uma família tradicional, se tornou tradicional. Foi um grande esportista, era corintiano, Bom, o estádio Luiz Augusto de Oliveira foi inaugurado, sabe que jeito? Uhum. O João Ratti, em 50, o Corinthians ficou campeão dos campeões lá do centenário, né? 54. O João Ratti trouxe esse time em 55 aqui, o time que ficou campeão. Foi um tipo de inauguração do campo. Não era inaugurado, mas já estava sendo gramado o campo e tal. Para inaugurar o campo, ele falou, vou trazer o Corinthians, mas não deu tempo de gramar o campo inteiro. Então ficou meio campo gramado e meio sem grama. E não tinha que bancar o campo, fizeram um buraco, então ficou em cima do morro. Todo mundo assistiu o jogo em cima do morro e em pé, em volta do campo. E esse campo foi inaugurado, meio campo gramado e ainda uma grama ruim, e meio sem grama. Eu vou contar um caso muito interessante. Bom, o João Ratti trouxe o Corinthians campeão inteirinho. O Corinthians ganhou por 5-0. É, 5-0. Bom, o Estrela já estava disputando acho que a terceira divisão do Estrela campeonato. Estrela era o time do João. Do João Ratti. Uhum. Né? Estrela. E vou contar um caso interessante aqui. Os laterais do Estrela eram o Tico, que é tudo falando Tico Narizuto, Pasqualino, e o Aldo Torresmo. Né? E o Aldo Torresmo, quer dizer, eles eram laterais. O Tico entrou no segundo tempo para marcar o Cláudio Cristóvão Pinho. E o Cláudio pegou uma bola, isso contado pelo Aldo, hein? O Aldo sempre foi forte, ele era um zagueiro forte mesmo, correndo. E o Cláudio pegou uma bola e saiu disparado no alto, tenteando a bola e correndo. E não deixou a bola cair no chão. E quando chegou na linha de fundo, ele cruzou e falou assim: senhor, desculpa, viu? Eu não estou fazendo o senhor de palhaço. É que não dá para correr com a bola no canto. Isso o Aldo. Dos buracos. O Aldo que me contou isso aí, Guarani. Se é verdade, não sei. Ele pediu desculpa para o Aldo, que ele não estava menosprezando o Aldo. Eu tenho esse relato do Aldo. É, porque isso aconteceu, né? O Aldo é vivo ainda, hein? No futebol profissional, lembra aquele problema lá que o cara tentou fazer isso? No futebol de hoje. Hoje não se pode nem jogar futebol. Chama aquele jogador que fez isso? Edilson. Capetinho. Mas essa história que o Lau está contando é interessantíssima, realmente. O Estrela, eu não vi. Não vivi isso daí, não convivi com isso. Mas ouvi muitas histórias também que foram contadas. Porque veio naquele dia aqui em São Carlos, que eu tenho fotos lá, viu, Lau? Eu tenho fotos com o Daurici, que jogou no Estrela, né? Naquele dia. O Luizinho e o Gilmar. E o Gilmar. Tem essa foto na casa do Daurici. Então, eu tenho essa foto lá. E diz que o Gilmar defendia a bola e devolvia para os caras chutar de novo, né? Verdade? Parece que é lenda, né? Eu assisti esse jogo, mas... O Gilmar foi campeão do mundo em 58, né? Eu não vi o jogo. Eu assisti o jogo. Isso é lenda. Isso é lenda, mas é uma história bonita, né? Não, claro. Uma história bonita. O Gilmar nem se sujou no campo. Agora, viu, Antônio, uma coisa interessante, um marco para Vila Prado é a construção do ginásio jesuíno de Arruda, né? Não, o ginásio é histórico. O o Jesuíno de Arruda, ele colocou praticamente a Vila Prado no cenário da educação em São Carlos, né? Realmente, né? É uma escola tradicional. Mas por qual foi o contexto deles construírem o Jesuíno ali naquele lugar e não em outro lugar da cidade? Não, eu não tenho assim informação. Você tem porque alguma informação dando aula lá, participando? Eu vou devo conhecer. Eu conheço um pouco a história sobre isso. Quando foi vendido aquele terreno que a firma fez o loteamento, todo loteamento, não sei se hoje é assim, se cobrava do loteador um espaço para uma praça ou para coisa. E aquilo ali foi escolhido para fazer uma escola. Uhum. A prefeitura de São Carlos cobrou aquilo ali, doando para o Estado, fazendo um ginásio ali, Jesuíno de Arruda. Porque naquela época só tinha o Álvaro Guião. Havia outras escolas na cidade? Eu acho que que nós considerávamos na segunda. É segunda. Tinha o Álvaro Guião, tinha o Paulino não Carlos. Não era primária, era secundário, né? Secundário. Tinha Paulino Carlos aqui, sim. Mas assim, de nível. Na nossa região acho que não tinha, né? Não, é a primeira. O marco é realmente esse. O Jesuíno de Arruda, né? Uma escola do Estado, né? Porque tinha o diocesano, né? Começou com não era o diocesano, tinha o seminário. Era o primário e era o bispo Dom Gastão. E o bispo Dom, mas era o primeiro grau, né? Como é que nós classificamos? Naquela época ele era chamado de primário. Primários e depois era o secundário, que era o ginásio. O Jesuíno começou como primário, só mais tarde é que passou a ter o. O Jesuíno? Ele não veio? Ele veio primário e ginásio. Até o oitavo, naquela época era. Não, era primário, ginásio. Não, primário, até ginásio, que hoje que é considerado uma fase ginásio, só do número 1 até o oitavo. Mas aquela, o primário era de 1 ao 4, o quarto ano. 1 ao quarto ano. E depois era já era. Ginásio, né? Depois curso tinha ginásio. Curso ginasial. É, tinha um curso de ginasial lá. Daí então vinha depois o científico para depois. É, mas no quando iniciou, no, até os anos 70, era só o ginasial. Depois ele passou a ter isso. E tem marcos, o Lauco conhece muito bem a história, mas tem coisas, Antônio, que é marcante para nós, para a cidade de São Carlos, mas para nós, Vila Pradense, é interessantíssimo. Isso daí fica realmente. Nós temos que lembrar, por exemplo, a Vila Prado é o primeiro loteamento que foi feito com uma avenida dupla. É verdade. É verdade. Faz uma pesquisa na cidade para ver. Isso é depois de muitos anos, com o passar dos anos, quase que mais. A fatos mais recentes é que surgiu. Assim, uma ideia, por exemplo, de um loteador que foi fazer um bairro novo, né? Falou, puxa, eu preciso copiar a Vila Prado. Falou comigo, preciso copiar o que vocês têm. Vocês têm uma rua maravilhosa, fazer uma avenida. É um loteamento que tem uma avenida que eu até sempre falava isso no passado e continuo falando que a Avenida Teixeira de Barros, que nossa tradicional Rua Larga, ela é uma cópia em miniatura da Avenida Paulista em São Paulo. Se você pegar uma foto da Avenida Paulista, do início da Avenida Paulista, lá quando os fazendeiros, assim, os homens do café fizeram aquela avenida, que a Avenida Paulista em São Paulo tem 1 quilômetro, não tem mais do que 1 quilômetro, máximo que tem 1 quilômetro e 200 metros. Por aí, viu? Não é tão grande. E nós temos aqui, ela é a mesma coisa. Que charme tem essa rua? 1.500 metros tem aquelas árvores. Então, que charme. Que charme que tem. Você imagina aquilo ali, passou a nossa infância, a nossa adolescência, quanto que nós caminhamos por ali. É, né? O grupo, as pessoas saindo do Jesuíno, cruzando por ali os estudantes. Nossa, aqueles estudantes que saem. Aquilo era, né? Era um verdadeiro. A única coisa que eu fiquei chateado, muito chateado, é que destruíram a praça que tinha em frente ao Jesuíno. Aquela praça maravilhosa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um intervalinho musical, depois a gente conversa isso. Sobre isso, né? Porque virou uma rotatória agora, né? É. Amigos, estamos de volta com a terceira parte do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre a Vila Prado, aqui com dois amigos, que é o nosso querido Lau, né, cabeleireiro, e o Midinho, Emídio Machado, empresário, advogado e contador. Estamos aqui batendo um papo bem gostoso, informal, né, e o professor Clésio, no último bloco, estava dizendo que ele sentiu muito o fim daquela... Da praça em frente à Escola Jesus. Era maravilhosa aquela praça. E aquela árvore que é um marco, né? Aquela árvore que, ainda que sobrou, ainda, né? Que, ainda que conservaram, né? Uhum. Eu que sou muito próximo ao ambientalismo, né? Que sempre foi de... Politicamente, sempre de partido... Do Partido Verde, dessas... Sempre com essas... sempre voltado à preservação, foi sua vida, conseguiam pelo menos salvar aquela árvore que é uma coisa maravilhosa. Né? Coisa maravilhosa. E as árvores que vão sendo substituídas na rua larga, né? Na Avenida Teixeira de Barro, foi o vão sendo substituídos, mas elas são maravilhosas, né? São, são. Porque só porque fica um velha, tem que substituir. Mas não é uma rua maravilhosa? Nossa. Ah, é o... Na minha, quando eu era jovem, aquilo ali pra gente era o nosso point, né? É. A praça da igreja, Santo Antônio. Praça da igreja. E ali a Rua Larga, a gente ficava ali. Era maravilhoso, a gente ficava ali com a grana, paquendo as menininhas. Mas ali. Aquela praça foi... Destruíram, né? Ela não é mais aquela... Não tinha jeito. Não essa nova. Porque pra fluir o tráfego ali da Padua Salles com a Avenida Teixeira de Barros, não tinha outro jeito. Tinha que fazer aquilo mesmo. Só se tirasse derrubasse a escola. Não, podia ter feito por trás. Saindo ali pela ferroviária. É, mas ali já tinha. Tinha uma passagem ali, né? Tinha uma passagem boiadeira, desse, no bar da desse pontilhão que temos hoje. Tinha ali onde era o joinha ali. Isso, onde tinha a fábrica ali. A fábrica do. Do Risset, né? Do Risset. Tinha pontilhão ali? Tinha uma passagem por baixo da linha. Onde era, ali passavam os gados que iam lá pro CDHU, que era. Que era lá a baldeação, o balneário dos gados, que vinha da ferrovia estreita, e ali depositava os gados ali e entrava o trem da. As gaiolas que falavam o trem, passava para ir para São Paulo. Então, era uma transposição. É justamente uma coisa ruim também que eu sinto falta é dos trens de passageiro, né? Puxa, de passageiro. Isso me dá uma saudade, né? Eu acho que eu ia pra saudade nacional. Eu também fui várias vezes. De trem de luxo. Né? Era a pontualidade que os trens tinham durante a Companhia Paulista. Você podia acertar um relógio com o trem. Tinha um trem que já saía às 10, 10:10. Esse trem entrava, né? Você podia marcar, né? Ele entrava na estação. Mais ou menos, acho que 10:05. 5 minutos para descer e 10:10 o trem saía. Incrível, rapaz. É, não tinha jeito. É o... Tá marcado, ó. O noturno vai sair, vai chegar a 1 hora da manhã. Você podia estar na estação que chegava a 1 hora da manhã. Incrível. É a famosa pontualidade britânica, né? Que eles falavam que eram os ingleses, né? Que eram a companhia. E o São Carlense acertavam os relógios todo dia pelo apito das 9. Da máquina que se postava em frente da estação. Apitava alto, sabe? Já eram os trens elétricos ou era? Tinha. A diesel elétrico? Ainda tinha. O diesel depois veio. Era uma máquina que era tocada a fogo. Fogo? Máquina de. A locomotiva? Locomotiva. Aí, né? Que apitava. Era locomotiva que apitava? Era locomotiva que apitava. É porque ali tinha tinha os ramais, né? Locomotiva. Essa era a principal, né, Lau? O ramal. Depois tinha os ramais. Tinha um ramal que subia aqui saía pela Vila Isabel, né? Essa ali ia para Santo Eudóxio. Santo Eudóxio, né? Eudóxio. Vila Isabel. E tinha um que ia lá para os lados aqui do Botafogo. Aquela ali era o que ia para Novo Horizonte. Passava, que ia por ia lá. Pra Ribeirão Bonito, Dourado. Era a tala mais estreita, né? Era a bitola estreita. Bitola estreita. Essas bitolas que colhia lá 200 quilômetros, lá de Novo Horizonte, que lá tinha muito gado, muito boi, trazia para cá e entrava ali onde eu te falei, que era o regulador que eles falavam. Puxa, mas era tão nostalgia dessa época, grande, né? Era tão bonito, né? Tem muita história. Puta, quando apareceu o trem de luxo, com aquela máquina V8 azul, coisa linda, rapaz. Eu lembro desse trem. Era pressurizado os vagões desse trem de luxo. Era como se vocês entrassem num avião, era pressurizado. As portas eram tudo ar-condicionado. Primeira classe. É? Tinha a primeira classe, tinha o especial. E tinha a segunda. Um trem só. E ainda tinha o restaurante, o carro restaurante. Era lindo aquele trem, não? Nossa. Eu viajei muito para São Paulo nesse trem. Era uma época boa para mim, que precisava ir para lá. fazia meus cursos lá, meus cursos. Aí. Tinha um trem que chamava, tinha o título R, que chamava, que era um... Era um pontual, né? Parava em menos estações, né? No, tinha os trens que paravam nas estações. Eu não viajei pequenas, muito de trem, não, viu? De rápido. Quando criança eu viajei mais, mas depois... Ele parava em Araraquara, não deu tempo, né? Quando não deu tempo, não, porque quando eu atingi uma idade assim, tronco. Já... Tirapina sai um tronco que vai para... Peraí, como é que é? Me fala um pouquinho sobre isso. O trem rápido ele está falando. É, o trem, esse trem azul, esse trem de luxo, ele parava nas grandes cidades, nas maiores cidades. Ele só parava em Tirapina pequeno, porque ali é um tronco. Era um tronco. Sim. Que ele, saía gente que vinha lá de Rio Preto, descia ali para ir para Alta Paulista, lá para Marília. Então ali parava, mas depois era Rio Claro, Cordeirópolis, só as cidades grandes, Campinas até São Paulo. Então, como era bonito entrar de trem em São Paulo. Era bonito. Aquela extração da luz, hein? Ah, maravilhosa, estação, né? Ah. Estilo inglês, né? Estilo. Isso, linda a estação. Estação apesar da que daqui de São Carlos também tem um toque inglês, é né? Tudo toque inglês. Tudo. Aquele relógio pendurado. Tem aquele relógio lá até hoje ou arrancaram aquilo lá? Não, tá lá. Deram um jeito lá, nele. Não, tá lá. Ali ninguém mexe mais, é patrimônio histórico. Sabe aquele relógio que fica bem em cima lá, na entrada da estação da Paulista? Não. Aquele relógio lá era da antiga catedral. Foi doado para a estação. Eu não sabia disso. É. Aquele relógio, quando... 1908 foi isso? Não, o ano. É, não, depois. Foi depois? Quando fizeram a igreja nova aqui, foi tirado aquele relógio, que era da torre da igreja velha. Ah, tá. Aquele relógio doaram para a estação escolar. Aquele relógio lá era da igreja da antiga catedral. A estação foi construída em 1908 e o relógio foi... Depois colocaram aquele relógio. Isso. Colocaram ele na frente. Não o relógio de dentro da estação. Aquele que fica lá de fora. É que faz um... Aquele grandão. Porque aquela frente ali da estação foi reformada. Ah, não era daquele jeito? Não. Não tinha aquilo lá. Não. Não, era diferente, cara. Nossa. Muito? Bastante. Quando você tem ali o ponto de táxi, tudo ali e tal, era uma carreira de árvore, assim. Saía da estação, tinha árvores e tal, os táxis ficavam parados ali, as carrocinhas que pegavam coisa para lá de cá. Tinha ali era um posto, né? Porque essa estação era um posto de transporte, né? De mercadoria. Todo o transporte que chegava... Todo lugar é estação. Eles tinham depois, desvios de linha que entrava dentro da Serraria Santa Serraria Rosa. Serraria Giongo, que fazia os carregar fora, coisa para a indústria industrializar, né? Fazer tábuas, fazer coisa, cadeira, coisa. Não, nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos já. São iguais, até rei, volta. volta sua palavra atrás. Confesso que não podia mais. Vai, Ronaldo. Sei que vão falar mal por eu não cumprir uma jura que fiz antes de partir. Nessa história de amor todos são iguais. Até rei, volta sua palavra atrás. Confesso que não podia mais. Aquele aperto de mão não foi adeus. A nossa separação não convenceu. Sim, seja tudo pelo amor de Deus. Você quer voltar e eu gostei porque já estava louco pra ver você. Estava louco pra ver você. Já estava louco pra ver você. Obrigado, querida Beth. Você também é goiabada Cascão. Obrigado a você, Dino, pelo lindo samba que você fez. E é uma honra cantar com Época de Ouro e com você. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico e Revista, nossa, o último bloco do programa. E hoje nós estamos aqui com os amigos Valdomiro Godoy, Lau, né, cabeleireiro tradicional da Vila Prado, da cidade. E também com o Emílio Machado, para nós, nosso querido Midinho, que é empresário, advogado e contador, né? Já, aliás, quando é que você entrou no ramo imobiliário, Midinho? Eu comecei com escritório, com contabilidade a princípio, né? Uhum. Mas isso foi no ano de 69, 70, por aí, uhum. Começo. É por aí mais ou menos, é uma história já de mais de 40 e poucos anos, né? Por aí mesmo, né? 68, nessa 69, época, né? 69. Isso. Agora, no ramo imobiliário, foi assim depois, na sequência. Eu fui para São Paulo, eu fazia alguns trabalhos que eu já ia para São Paulo, já estava descobrindo a América, né? Que São Paulo era uma. Quem chegava em São Paulo era um montinho. Naquela época, sair, ter coragem de pegar um carro e chegar até São Paulo, realmente era um herói, né? Então eu acabei conhecendo em São Paulo o ramo imobiliário, através de pessoas lá, mais velhas que eu, e me sugeriram, mas isso é interessante e tal. Eu acabei fazendo um curso para tirar a carteira. E com isso já se passaram quase 40 anos, 37, 38 anos. Inclusive, por uma coincidência que nós estamos falando, esses 35 anos é o que eu estou no ramo imobiliário. Mais uns 5 ou 6 ou pouco, você qualquer coisa. Você morou, inclusive, em São Paulo, né? Trabalhei. Você morou lá? Morei, estudei, trabalhei lá e aprendi as coisas. E o que acontece? Por uma coincidência, hoje é dia do corretor de imóveis. Eu estou sendo parabenizado, estou me parabenizando porque eu sou corretor de imóveis há tanto tempo. Parabéns. E muito mais do que isso, eu estive em São Paulo ontem recebendo uma homenagem. Que legal. Foi uma homenagem e recebi um diploma, uma homenagem, medalha, aquelas coisas, pelos tempos de profissão. E pela ética e as coisas mais que nós aprendemos desde criança, não só na casa da gente, como com os amigos. O Lau mesmo é um exemplo desse que nos ensinou muita coisa, né? Ser educado, ser responsável é uma obrigação, mas se não tiver alguém que nos dá alguma, né? É, respaldo, alguma dica, ou ensina alguma coisa e fala, que a gente às vezes pode até não aprender essas coisas, não é verdade? Por isso que existe a regra, né? Os pais têm que. A educação aprende em casa, mas aprende com os amigos também, viu? Ô Midinho, algumas famílias na Vila. Midinho, Lão, algumas famílias na Vila Prata são tradicionais, né? Nossa. Por exemplo, a família Marrara, que está ali no nosso pedaço, no travessamento ali. Tradicional ali, nossa. Né? Tradicional. A família do Aldo também, como que é o sobrenome do Aldo? Aldo Gonçalves, família tradicional. Português. Os Mazieiro, família tradicional. Família Almas. Almas. Ah, eu acho que a mesma família do Biju. Biju era. Silva. Silva, muito antiga, tradicional, né? Anúncio, nossa. Ah, se for fazer, se a gente. Família Rios, né? Rios. É, tem. O Enzo também, né? Isso, Enzo. É Wenzel, né? Que o Wenzel, né? É, são os homens que trabalham com mel, né? É. Família. Tem algumas famílias ali que são. Era falado assim, a família Meleiro, dos Meleiros. E não podemos esquecer da família Panhoca. E família Panhoca? Nossa. Que a família Panhoca, o seu Bruno, que a Igreja Santo Antônio, aquelas coisas tudo, o Laudo deve conhecer bem. Foi além da Vila Isabel, ele ajudou muito a construir aqui. Vila Isabel, foi um político muito respeitado. Né? Um vereador muito respeitado da época. Em São Carlos, na época que tinha aquelas disputas das famílias Pereira Lopes. E a família Pereira Lopes, né? Porque e os PMSDB, né? PMSDB, contra o tal. O seu Bruno Panhoca, que era PMDB, que era. O Bruno era PMDB. PTB. Não, PMDB, PTB. Ele sempre foi PTB. Ele, a família Pereira Lopes, o doutor Ernesto. Sentava para conversar com ele. Esses eram apenas adversários políticos. Isso. Ia pedir conselho para o seu Bruno. Eu era criança, convivia naquele canto ali do seu João Martins Ramos. E o Zé do Prado. Zé do Prado, João, né? João. Eu lembro do nome do seu João. Martins Ramos. Poxa, tem muitas famílias. O José do Prado, professor, inclusive, ele acho que fez ele deve ter feito escrever um livro contando a história também da Vila Prado, né? Escreveu. Algumas coisas, né? Tem um livro. Eu gostaria muito de trazer. Pena que ele está. Eu esqueci desse livro que ele. Olha, tem tanta coisa. Eu tenho esse livro. A história, né? Talvez tiver no apoio, eu vou procurar lá. O senhor poderia também escrever um livro, né? Aí o Lau tem muita história, ele poderia mesmo. O Lau tem mesmo. Aproveita. Deixa pra nós aí. Tem muita história e conhece, né? Porque a gente conhecer como ele conheceu, assim, com toque, né? Em loco, vendo as coisas acontecer, não é ouvir. Muitas coisas eu conheço porque eu ouvi. Vai lá. E o Luizão, você conheceu o Luizão? Professor? O prefeito, o ex-prefeito. Conheci. Como é que era a personalidade? Como é que era essa pessoa? Eu era muito garoto, né? Você não lembra direito. Porque quando eu iniciei meu trabalho e profissional, eu trabalhei no centro, na rua 7 de setembro, né? E era o foco da coisa, perto aí do centro, né? Hoje, primeiro era bairro São Paulo. E o Luizão frequentava. Né? Olha, ele era um professor maravilhoso, era querido por todos os. Ele dava aula, não sei se ele foi diretor também, não. Instituto de Educação, mas ele era um professor. Ele era muito querido. Era uma pessoa do povo, assim, sabe? Eu ouço muito falar sobre isso. Muito boa. Por acaso, uma vez, né, viajei com ele daqui a São Paulo. Junto com ele e com o Vicente Bota. Nossa, Luiz Augusto de Oliveira. Prefeito, ex-prefeito. Essa vez que viajei com ele, ele era deputado. É, porque ele, de prefeito, ele foi deputado. Foi eleito só por São Carlos na época? Ou pela redondeza também. Pera um pouco, dá licença, desculpa. Era o Bota. O Bota era o deputado. Desculpa. Era o Bota, o deputado. E o Vicente Bota é muito conhecido, né? Foi muito. Desculpa. O Vicente Bota teve 9 mandatos. Uma família tradicionalíssima. É 9 mandatos, é muita coisa, né? Um deputado. O Bota é uma família tradicionalíssima. Muito. Ele, a região inteira aqui, ele, né? Além do dele ter aquela ligação com os alfaiates, né? É. Ele criou a oportunidade de fazer a associação. O pai do Vicente Bota, pai ou tio, que era o Bota? Era pai? Tio do tio, né? Carmo de Bota. Foi fundada por quê? Porque São Carlos era uma cidade. O que tinha de alfaiataria aqui era brincadeira. Era muito. Tinha muito alfaiate. Tinha escola que ensinava o ofício, né? Então foi fundado assim, eles fizeram um clube, né? E fundaram a Associação dos Alfaiates de São Carlos. Isso acabou saindo aquele prédio bonito. Né? Você conheceu, você frequentou a associação? Vixe! A todo mundo na minha faixa etária. Qual foi o década Bota? De 80 e 90 frequentava. Frequentou, ali. Né? Foi o Carlos Verdade. Bota, que foi o precursor desse clube, isso. Que tanto engrandeceu assim. E teve uma boa parcela na criação dos jovens de São Carlos aqui, né? Ajudou muito, ajudou porque muito, né? Tinha onde você pôr o seu filho para começar a fazer alguma coisa que não era um serviço pesado, aprender um ofício de alfaiate. Eles ensinavam? Eu não sei, mas acho que você. Eu participei disso. Professor Ulisses foi alfaiate. Eu mesmo, quando criança, eu tive a oportunidade de começar a aprender esse ofício. E trabalhar como alfaiate também. É. Não é uma delícia conversar com essas pessoas. e lá na Vila Prado, o Reni Mazieiro e o seu Abude, que era. E a família, né? Mazieiro, né? Tradicionalíssima. Família Mazieiro, o seu Tomás Mazieiro, que ficou ali naquela esquina. A do Joaquim. Alau, infelizmente nosso tempo acabou. Mas passou tão rápido, não, Clécio? Olha, passa a vida. Quero agradecer a presença do Midinho, do Emílio Machado, agradecer mais uma vez a sua presença, Lau. E, né, sabe, esse espaço é nosso. Quando vocês quiserem voltar, tiver mais histórias para a gente ouvir, nossa, eu acho que a cidade agradece. É isso, amigos. Queremos agradecer a sua audiência e convidá-los para que estejam conosco. Na próxima quinta-feira, às 17 horas, com reprise no sábado, às 13. Sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Ensino básico em revista.